Senhor, é complicado viver nesse mundinho. Deus meu, o homem é poder serviçal do inimigo. Fico analisando, observando os hemisférios, tentando descobrir uma saída desse inferno. Então me diz, Joe, que cê quer comigo agora? Se eu tô de ouro e prata na função, cê quer meu dólar? Mas ó, não é bem assim. No sal eu reconheço quem tá, vai ser lembrado. Esse sim, são os guerreiros que choraram quando o simples mafioso chorou, que cantaram quando o simples mafioso cantou. Nadou foi muita treta quando os meus irmãos morreram. De 15 e 16, novão, se foram cedo. O crime mais que podre fez de mim um homem forte. Me deu disposição, mas me trouxe voz de morte. Num sonho, que sonho, quantas vezes nem dormi, ouvi a voz. Passo risada, temor, enfim, será que eu tô maluco? Às vezes só eu penso, pois quem que tira a vida? A vida pega, eu reconheço, perdão, é mó difícil. Prova então quem é que sente, perante o Senhor, se ajoelha, se arrepende. O homem a face engana, Jesus sei não. Se promover com a Bíblia faz tua cara ladrão. A vida é traiçoeira e cobra caro pra ensinar. Viver de dupla face, o sangue jorra, é bom parar. Lindão, lembrou de tudo, sei que vou ser cobrado. Das fitas crime louco, não sou santo, sou culpado. Vivi até os 20 e meio, ao ódio tive sorte. Sobrevivente aqui, negou voz de morte. Eu vivi em meio ao sangue, como um homem eu errei. Sei que vou ser cobrado do sangue que derramei. E o crime mais que podre fez de mim um homem forte. Me deu disposição, mas me trouxe voz de morte. Carai, que fita louca, às vezes eu vejo o vulto. As vozes soam mais forte em mim, causando um susto. Me arrepio o corpo inteiro quando eu lembro das palavras da minha mãe que chorando me falava. Voz única e suave que me deixava calmo de mim, que essa maldade instrumento do diabo. Perante o Senhor nós somos todos iguais. Você sente por mim, por você sinto bem mais. Jamais quero te ver reconhecendo Nicotério de você. Só lembrança e dor no cemitério. Filho meu, destino teu cabe a te escrever. Só deixo bem claro que planta cê vai colher. Olha só, palavra sábia, jamais vou duvidar. A lei divina é justa, eu tenho medo de falar. Pois vem mais uma noite, ó, sem conseguir dormir. Será que é o inimigo de casinha pro meu fim? A voz de morte abala a mente de um mafioso. Tô quase me jogando, pô, no fim nos meus esforços. Mas não, função é foda, observei na correria. Dinheiro, droga e armas, farelo, uma família. Aí você vai ver quem realmente é guerreiro também. Vai descobrir as puta que quer dinheiro. Inveja fortalece, sem paz eu fico fraco. Perante o Senhor, meu espírito é inabalável, voz de morte. Eu vivi em meio ao sangue, como um homem eu errei. Sei que vou ser cobrado do sangue que derramei. E o crime mais que podre fez de mim um homem forte. Me deu disposição, mas me trouxe voz de morte. Voz, voz, voz, é voz de morte. Voz de morte. Voz de morte. É voz de morte, é voz de morte, é voz de morte. Yeah, yeah, oh.